E se tem amor, é porque é de verdade. No começo eu entendia que era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque... E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. meucds.com. Até que dividi, tá bom que eu aceitei. E na verdade é que amante não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra. Até que dividi seu corpo e a sua boca. Aí, agora vai. Na verdade é que amante não quer ser amante, é uma ciumeira. Carreira Produções, Live Entretenimento, ao vivo, as minhas Alagoas. No começo eu entendia que era só cama, não tinha amor. Não lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, tá que dividi. Tá bom que eu aceitei. E na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tá que dividi seu corpo. Tá bom que eu aceitei por um instante. E na verdade aqui amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. X5 Music, amigo Edu Barredo. E a me rodas estourado. Olha a Playboy Post. Fechar comigo, Playboy Post. Fechar. Galera do Sua Música, turma do Sua Música, um cheiro grande, um abraço, vai! Essa música aqui que eu vou cantar agora